querendo te amar. Tô carente, tô carente, tô carente de amor. Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar. Foi num abraço apertado que você me conquistou. Foi num beijo pincelado que nasceu o nosso amor. A paixão bateu forte dentro do meu coração. Com uma Ciota Light renasceu uma paixão. Eu não pude acreditar, você me fez dançar. DJ Milene, Portugal, então agita. Love, love, love, I love, love you. Tô querendo, esse teu corpo nu. Venha logo, não demore, nossa música começou. A galera do Pizel, beijou o nosso amor. Nossa festa começou, vamos junto pra dançar. Vira o Marciota Light, que é sucesso, não para. No comando desse som de um DJ que mandou ver. DJ Milene Portugal, toca aí que eu quero ver. É o Marciota Light que vai comandar a festa. DJ Milene Portugal, levantando seu astral. É um som de qualidade, diferente pra você. Veio de Goiás Swing, pra gente se divertir. Marlon Branco, Marlon Branco, DJs, Léo e David, Léo e David, é sucesso.